pom, pom, pom. Olha a praça triste, pom, pom, pom, pom. E mais nada a dizer, pom, pom, pom, pom. E mais nada a cantar, pom, pom, pom, pom. Só tristeza pra cá, pom, pom, pom, pom. Cantarolando, deixo minha voz pra ti, pom, pom, pom, pom. Cantante andarilho eu sou. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Olha a praça triste, e mais nada a dizer, e mais nada a cantar, só tristeza pra cá. Cantarolando, deixo minha voz pra ti, cantante andarilho eu sou. Olha o velho doido, a mulher e o cachorro, a velhinha sou.